depois de 18 voltas a Portugal como ciclista e que se juntam mais 15 voltas, levo como organizador daquilo que é o maior evento desportivo nacional. Isso criou em mim uma relação com todas as regiões do país que ultrapassem muito tudo o que possa ter a ver com questões políticas. Vivo o país na íntegra e vivo as alegrias e as tristezas de todas estas regiões. E desde outubro do ano passado que me questionava, enquanto uma empresa relativamente pequena, mas que organiza um evento de enorme notoriedade como a Volta a Portugal, como é que poderia ajudar esta região? E então fica o desafio. A próxima edição da Volta a Portugal, que vai decorrer entre 1 e 12 de agosto, terá no dia 4 de agosto uma etapa solidária, a que provavelmente iremos chamar Etapa de Vida, em que, com a colaboração de todos os parceiros da Volta, quando falo em parceiros, falo nas marcas, nas grandes marcas que patrocinam a Volta a Portugal, pretendemos levar o colorido da caravana a uma etapa que vai ligar a Sertã, a Oliveira do Hospital, com passagem por Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Pedrógão Grande, Lousã, Góis, Arganil, Tábua e, finalmente, este fantástico palco de Oliveira do Hospital será o final da tarde. Como normalmente o nosso, entre aspas, fantástico Presidente nos habituou a promessas e, em particular, a cumpri-las, será meu companheiro de viagem nessa etapa no dia 4 de agosto, sábado. Registrem então todos convidados e obrigado.